Jesus, cadê você? Jesus, pode entrar. Jesus, só vou ficar se você vier. Se você vier, olho para mim e vejo um pequeno mortal. Olho para dentro e penso, não quero ser igual. Olho para as minhas mãos, cansei do natural. Olho pro meu coração, eu busco o sobrenatural de Deus. Toma as minhas mãos, eu não preciso delas. Se não for pra te tocar, pode ficar com elas. Toma meu coração, eu não preciso dele. Se não for pra te sentir, tira ele de mim. Mas ei, mas ei, Jesus, cadê você? Pode entrar, Jesus, só vou ficar se você vier, se você vier. Olhe para mim e vejo um pequeno mortal. Olho para dentro e penso, não quero ser igual. Olho para as minhas mãos, cansei do natural. Eu olho pro meu coração, eu busco o sobrenatural de Deus. encontrei minha morada. Eu amo minha morada. Tu és minha morada. Eu encontrei minha morada. Eu amo minha morada. Tu és minha morada. Eu encontrei minha amor.